André Cedeiros, o Mural de Ibicoara. Tô lançando uma e a culpa é minha. As coro tão fazendo e também as patricinhas. Geral no Instagram, não tá de bobeira. Geral no Instagram fazendo o passo da maloqueira. Desce com a pepeca fazendo a pose de maloqueira. Desce com a pepeca fazendo a pose de maloqueira. Desce com a xereca fazendo a pose de maloqueira. Desce com a pepeca, vá, vá, vá. Desce com a pepeca fazendo a pose de maloqueira. Desce com a xereca fazendo a pose de maloqueira.